É como se eu estivesse sempre com a pétala de rosa na mão. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, não, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer.